2, 2, 2, 2. Obrigado, Natal, 2, 2, 2. Muito bom dia mais uma vez. 2, 2, 2, da escola, Rafael Ona, Lepa, na sua escuta. Contato está livre, direto a Lepa, autorizado, 2, 2, 2, 8. Sistema de Identificação, deixando o entrega do Bombay de ouro para 2010, a gente deu o seu número de ouro. Completa o procedimento de alerta de seja, posso te obrigar. frequência de 98.8 até 92.0. 454, Feliz Natal, altímetro 1096, 1090, fuso autorizado, mais centena com 4 nós. Então, se fizer, Feliz Natal, você tem que fazer 454. Fox Trot Alpha, Kilo Delta 3 é 3 Romeo.